Começando mais um podcast Feel Heavy Ghost aqui. Quem fala é o Danilo de Almeida, se vocês não me conhecem. Nós estamos aí já com 10 programas, esse aqui é o 11º. E é o programa que vai encerrar aqui a nossa temporada com chave de ouro. Nesses aí 3 meses e pouquinho, já foram 10 programas, 11 com esse, né? Vamos terminar a temporada aí falando sobre um pouco mais sobre os covers que o Ghost fez. Diferentemente do programa que foi sobre o EP, que eu só dei uma passada por cima, dessa vez eu vou falar bem um pouco mais informações e tocar as músicas pra vocês conhecerem um pouco mais sobre os covers. Já tivemos a parte 1 aí do podcast, que com certeza vai estar aí no... Se você estiver ouvindo, né, pelo blog, tem os links aí pra você ouvir o programa, a parte 1, pra você ouvir sobre o EP, If You Have a Ghost, que eu falei também. E vamos lá, eu vou falar hoje, no outro programa eu falei sobre 3 covers, né? Se eu não me engano, 3 ou 4, acho que foram 3. E agora eu vou falar sobre os 2 últimos aqui que a gente tem, que é o Depeche Mode e o Arm of Lovers, com as músicas aí que o Ghost fez um cover. Cover não, né? Uma releitura, porque eu tava ouvindo as originais e... Cara, o Ghost fez um trabalho totalmente diferente em cima desses sons. Acho que o que manteve mesmo assim foi a letra, porque é totalmente diferente e vocês vão poder conferir neste programa aqui. O último da nossa temporada aí, 2014, a nossa primeira temporada. Eu espero que em 2015 a gente volte com tudo aí, com mais programas e que vocês continuem curtindo e tudo mais. Vamos para a vinheta e eu já volto falando aí sobre os covers que o Ghost fez. Now you're listening to Feel Heavy Ghost Podcast. Bom, então, vamos lá. Seguindo a sequência aí, a gente já falou... deixa eu ver se eu tô lembrado direito. Foi Beatles, com Here Comes the Sun. Aí teve If You Have Ghost, do Rock Erickson. E depois teve a do ABBA, que é a música que eu nunca consigo falar o nome certo, que é I'm a Marionette, que também são aí os... que são conterrâneos do Ghost, né? São da Suécia também. E agora vou falar um pouquinho aí sobre o Waiting for the Night, do Depeche Mode. A Wait for the Night, ela é do álbum Violator, de 1990. E ela é composta pelo Martin Gore e produzida pelo Mark Ellis Flute. Se eu falar alguma cagada aí, eu sei que tem um pessoal aí que conhece o Depeche Mode. Se eu falar alguma cagada aí, vocês corrijam aí nos comentários ou no e-mail. Que foi pauleira achar informação aí, galera. Foi pauleira fazer esse programa aqui. Mas vamos lá. Na época que esse som foi lançado, foi considerado uma das poucas e últimas, né, músicas genuinamente eletrônica, porque ela só tem eletrônica, como eu posso dizer, sintética, né? Ela não tem corda, ela não tem percussão, não tem nada, é só... Vocês vão ouvir daqui a pouco, vocês vão ver como que essa música é pra você ficar doidão, cara, você ficar muito louco ouvindo ela, usando alguma coisa, e não que eu esteja incentivando, mas que a música é muito viagem, cara. E ela não tem nenhum tipo de acompanhamento, assim, de corda, percussão, então isso faz dela uma das poucas músicas sintéticas, uma música verdadeiramente sintética, dando aí pro Depeche Mode, como posso dizer, um título, um rótulo de uma banda eletrônica de verdade, cara, porque não tem nada, é só coisa eletrônica, é só ali o não sei se é o sintetizador que fala, tem um aparelho lá que faz, ó. Bom, essa música, ela não teve um videoclipe, mas para as turnês que ela foi tocada, foi criado um vídeo, uma projeção ali para ficar de fundo. Esses vídeos foram dirigidos pelo fotógrafo holandês Anton Corling. Espero que esteja certo, Corling. Esses caras têm um nome muito complicado. Bom, elas foram tocadas na turnê The World Violation Tour, Exotic Tour, Exciter Tour e recentemente na Tour of the Universe. Eu vou tocar pra vocês aí essa música do Depeche Mode, que, cara, é viagem total. E ela tem 6 minutos e pouco, então vou deixar pra vocês aí a música do Depeche Mode e, na sequência, a versão, a releitura aí, porque é uma releitura que o Ghost fez, é totalmente diferente do que é a original. E depois eu volto pra falar aí sobre a Crucified do Arm of Lovers, que é outra peça à parte. Eu já volto. Fiquem aí fique viajando aí, alucinação total com essa música Depeche Mode. Still.

Estamos de volta e agora... Ah, vocês viram, né, galera? Ah, nossa, esse som é viagem total, cara. É viagem total. E se eu não me engano, eu tava lendo um lugar que é uma das poucas diferentes, assim, do que o Depeche Mode faz, né? Não sei, eu não acompanho a banda, já ouvi falar muito, mas não acompanho, assim, de ter os discos e tudo mais. Mas é isso aí. Se você ficou alucinando aí, ficou viajando com esse som, você deixa seu comentário aí. Bom, agora vamos falar de uma música um pouquinho mais animada, né? Que é Crucified, do Arm of Lovers, de 1991. Esse trio, eles também são da Suécia. E, cara, eu tava vendo os videoclipes dele, eles são bizarros, cara. São bizarros. Tem um que parece uma mistura de Prince com Paul Stanley, né? O cara é muito estranho. Tem um outro que parece aquele anãozinho do Game of Thrones, só que grande, com o cabelo alaranjado. Estranhíssimo. É o Jean-Pierre Barda, que faz a voz da bateria. Alexander Barda, olha, os caras devem ser parentes, que é voz sintetizador. E La Camila, voz e baixo. La Camila, tá certo. Bom, vamos lá. É o primeiro single do segundo álbum, Massive Luxury Overdose, de maio de 91, o ano que eu nasci, pô. E é o sétimo single lançado pela banda, pela Arm of Lovers. É um trio, né? Um power trio ali, vamos assim por dizer. Em 92 saiu uma reedição do álbum, saiu na edição americana, né? E possivelmente a canção mais conhecida dos caras. Foi mencionado pelo Kurt Cobain, cara, no diário que ele deixou lá. Ele falou dessa música, dessa banda. Então os caras aí já ganharam, né, um boost aí, né? Ele alcançou o top 10 em vários países europeus. E na Bélgica ficou em número 1, cara. Primeiro lugar, velho. Nos Estados Unidos, logo começou a tocar nas rádios e tal. E chegou na sexta posição do Singles Dance da Billboard. Ficou 14 semanas no top 20, velho. 14, então não é pouca coisa. Bom, ela aparece num filme do diretor francês Gabriel Aguion, que é Todas Estão Loucas. É assim mesmo, não achei tradução pra isso. É Todas Estão Loucas. E ele também aparece num filme de 2005 chamado Marrock. O clipe dessa música, ele apareceu até na terceira temporada de Beavis and Butthead, cara. E ele ganhou uma versão em 2013, que eu também tava vendo, uma versão, assim, mais dance. Não que a primeira não seja, mas essa é mais... Você vê que é bem mais balada, com novas vozes e tal. E com uma vocalista diferente, que é a Dominika Petzinski. Também aí essa música está no jogo Just Dance 4. Então essa música, você vê que ela foi mencionada pelo Kurt. Ficou em primeiro lugar em alguns países, nos Estados Unidos... 14 semanas, então, é uma música que fez um sucesso representativo. E pra vocês verem como que quem gosta, vou até deixar o videoclipe no blog aí, no Facebook, pra vocês verem que a proposta dos caras é totalmente diferente do gosto. Então o gosto pegou coisas totalmente diferentes pra fazer esse EP. Então se você... aqueles... metaleiros, aqueles roqueiros chatos que não gostam de nada que não é preto e do mal, então, cara, nem vai buscar as fontes desses covers, essas versões originais, porque eu acho que ali o mais rock que tinha, o mais próximo do gosto que tinha devia ser o Rock Erickson, né? O Beatles, por ser um pouco assim de rock, mas essa, aquela versão deles é uma versão mais dance, mais uma coisa mais alegre do que as outras bandas. Então, temos o ABBA, talvez o Depeche Mode também, por ser uma coisa, pelo menos essa música, um pouco mais triste, um pouco mais dark. Mas o resto, cara, o ABBA e o Arm of Lovers mesmo, esse Arm of Lovers acho que é o mais distante do gosto, vocês vão ver no videoclipe. Cara, é insano. Vocês não gostam, nem vão atrás de ver, porque é totalmente diferente da proposta dark, que é o pessoal que gosta de falar que é satânico, que é do mal. Se você não curte, não vá, nem veja, porque cara, eu fiquei assistindo aqui, foi um chá de VHS total na cabeça. Bom, vou tocar pra vocês aí a Crucified do Arm of Lovers, e na sequência a Crucified do Ghost, que vocês vão ver que é totalmente diferente, diferentíssimo. E na volta eu vou fazer umas considerações finais, mandar uns salvos aí, umas coisas, e eu já volto. Fiquem aí com o Crucified. Play the double jeu. Yo, shall I at Easter? I cry. Like my darkness and wrestled with the gods. I ride a noble harness, rainy cats and dogs. I stand before my maker, like Moses on the hill. My Guinness record maker, I write your will. Prophets I've been reading, stories I've been told. Before I end my breathing, I travel in the soul. With thorns on a teaser, I play the W. I cry, I pray, mon Dieu. Adieu, mon Dieu. I'm crucified, crucified like my Savior. Saint like behavior, a lifetime I pray. I'm crucified, fully holy dimension. Bom, voltamos, se você estava aí dançando, né, com a Crucified, do... a música puta animação, puta alegria, puta música pra frentex. Bom, aqui eu vou mandar umas sugestões aí da galera. É, o Matheus Vitor, eu lá no Facebook eu perguntei pra galera que música vocês gostariam de ver uma versão feita pelo Ghost. O Matheus Vitor mandou aí a Rolling Stones, a White Horse do Rolling Stones. E o Luiz falou aí que queria ver Marilyn Manson, Valentine's Day. Bom, pelo menos a proposta do Marilyn Manson é uma coisa um pouco mais próxima do Ghost, eu acho, do que Army of Lovers. E eu vou dar a minha opinião aí, eu posso dizer assim, é difícil você dizer isso, porque como eu já falei ali atrás, o Ghost fez versões de músicas totalmente opostas do que eles são. Então eu queria ver uma aí do... não é tão distante do que eles fazem, mas é porque eu não consegui pensar ou achar uma assim, falar, não, acho que isso aqui ficaria bom com o gosto, porque é totalmente diferente do que eles fazem. É, às vezes a gente vai pensar aí por, ah, mas essa banda tem um vocal mais grave, tem um vocal mais parecido com o do Papa. Não, eles fazem o que é diferente. Mas eu queria ver aí a Mother, do Danzig, e a Dig Up Her Bones, do Misfit, sei lá, acho que ficaria bacana, eu queria ver. Bom, galera, como eu falei, esse programa aí é o último da temporada pra encerrar com chave de ouro. Eu queria agradecer a todo mundo que tá comparecendo lá na página, cada dia vindo gente nova, gente compartilhando os posts, ajudando aí o blog e o podcast a crescer. É isso aí, eu queria mandar um salve aí. Talvez eu não consiga lembrar de todo mundo, mas todo mundo que eu vou mandar um salve é porque eu sei que colabora lá na página e que aparece, que curte, que comenta, que vem falar comigo. Eu queria mandar um salve aí pro Júnior, pro Ellison, pro Matheus Henrique, pro Helder, Luiz, tem o Gabriel, o Ítalo e o Átila aí, os primos, né? O Douglas, o Lucas, Raul, grande amigo Raul aí, o Matheus Vitor, pra Elaine também, pro Messias aí, galera, ó, valeu pelo apoio. Esses 3 meses e pouquinho aí que a gente tá no ar aí, fazendo os programas e as postagens, pô, esses foram incríveis. E vamos ano que vem voltar, vou tentar trazer promoções aí, o que eu puder fazer. Como eu já comentei lá no Facebook, eu tô tentando fazer uns adesivos aí que eu vou distribuir pra galera. E é isso aí, galera, ó, a gente já nesses 3 meses e pouquinho, a gente já chegou aos 600 downloads do podcast. Muito obrigado mesmo. Lá no YouTube a gente já tá com 540 views. Tem lá no YouTube, eu coloquei algumas entrevistas, tem uns programas também. E aí no blog a gente já tá chegando a quase as 2 mil visualizações. É pouco, mas eu sei que são verdadeiros. Vocês entram lá, interagem, quem pode comentar, comenta. E é isso aí. Pra vocês aí, boas festas, galera, de final de ano. Quem vai viajar, quem vai aproveitar. Eu vou ficar fora aí, talvez fique uma semana ou duas sem programa, mas eu estarei produzindo conteúdo nesse tempo para poder ano que vem voltar com tudo, né? Caso eu não possa fazer, eu já vou ter alguma coisa guardada, alguma coisa pronta. Vou estar correndo atrás de produzir material para colocar no blog, na fanpage. E é isso aí, galera. Valeu por todo esse apoio aí. E em 2015 a gente se vê aí, galera. Muito obrigado e tchau! E se você ficou até aqui, a palavra secreta vai ser... Nostradamus.